Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todas as terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h30 e que dura até às 21h. Eu sou o Carlos Bonaparte, apresentador habitual e infalível deste programa, que está aqui para lhe trazer, às quartas-feiras, músicas e informações sobre um artista. E hoje vamos até Cuba, Havana mais precisamente, para nos encontrarmos, digamos assim, com Gloria Estefan, uma menina que nasceu na capital cubana em 1957, mais precisamente a 1 de setembro de 1957, tem atualmente 52 anos. Gloria Estefan foi uma cantora que, aliás, ainda hoje, no ativo, acabou por marcar muito a música latina, porque é a cantora de maior expressão no mundo inteiro sobre este género musical. Já vendeu mais de 90 milhões de cópias em todo o mundo e está entre as 100 artistas que mais vendeu discos em toda a história. Marcou-se sobretudo, e ficou sobretudo ela própria marcada, pelo facto de ser uma opositora, uma das mais importantes opositoras do regime ditatorial cubano. A 25 de março de já deste ano, Gloria Estefan conseguiu juntar cerca de 200 mil pessoas, nos Estados Unidos da América, claro está, para a chamada Marcha Branca, uma marcha de solidariedade com a família de Orlando Zapata, um prisioneiro político, creio, que acabou por morrer depois de fazer uma greve de fome que só parou após a sua morte. Fidel Castro e Raul Castro não cederam aos pedidos, às solicitações, às exigências de Orlando Zapata. Pois bem, a verdade é que a situação tomou mesmo as proporções que Gloria Estefan pretendia e fez com que Barack Obama tivesse mesmo uma conversa com o casal, Gloria e Emilio Estefan, e também com o Raul Castro. Aliás, é uma situação que está ainda hoje a ter os seus efeitos, ainda que já indiretamente, mas não é esse o motivo que nos leva a trazer ao ar esta emissão de Musicália. O que nos leva a trazer ao ar esta emissão de Musicália são precisamente músicas que gravou a nossa princesa da música latina, aliás, a rainha da música latina. E vamos ficar com o primeiro registro do álbum Let It Loose, um tema de 1987, que tem precisamente o mesmo título, Let It Loose. É um tema que, enfim, já marcava na altura o seu estilo latino, pop latino, meio dance também. E vamos depois também ouvir mais dois temas. O primeiro chama-se Conga, e é já mais recente, também dos anos 90, mas já mais recente. Depois, do ano de 2000, No Me Dejes de Querer. E é um tema que vamos então passar a ouvir nesta emissão do Musicália. Vamos então escutar estes três temas que fazem parte dos seus trabalhos. Ela já editou mais de 18 discos. Vamos à música? Até já! Oh, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Llegar hasta la luna, no me dejes. vez de querer. Solo te pido no me dejes. Que solo, solo, solo yo vivo por tu solo querer. Que tú te triste me pongo cuando no estás a mi lado en la noche. Solo vivo por tu amor, me hace falta más. Dois temas desta cantora que chegou a fazer parceria com Célia Cruz, uma cantora que entretanto já nos deixou e que, enfim, deixou também grandes saudades. Célia Cruz, mais uma das grandes cantoras latinas, que então uma vez se juntou, e que bela parceria que fizeram Gloria Estefan e Célia Cruz, duas grandes cantoras latinas, o Açúcar, tipicamente, palavra dita daquela maneira, por Célia Cruz. Mas vamos então ficar com mais dois temas. Não temos aqui esse connosco, infelizmente, mas ficará para uma próxima oportunidade, quem sabe, aqui nas emissões da Rádio Antena Web. Mas, como dizia, vamos ficar com mais dois temas. Mas antes, deixe-me só fazer aqui uma nota. Uma das influências de Gloria Estefan prendia-se com... Aliás, uma das influências de Gloria Estefan era precisamente Carlos Santana, o guitarrista Carlos Santana. Guitarrista de guitarra elétrica, entenda-se. O músico, pronto. Carlos Santana, que acabou por influenciar a tal ponto que este No Llores, de 2017, do álbum 90 Milhas, tem algumas semelhanças, quanto mais não seja pela guitarra e pelo ritmo que a música tem. Vamos então ficar com esse tema, No Llores, de 2007, do álbum 90 Milhas, e depois Abriendo Puertas, um título que dá nome não só à música, mas também ao álbum lançado em 1995. Estes são os dois temas que vai poder ouvir já de seguida nesta emissão do Musicália. Errores. canciones, toda la dicha que vivimos se queda en nuestros corazones. Ay, no llores por mí, mi amor. No llores por mí, no llores por mí, no llores más. Vamos a vivir. encerrar esta edição do Musical e escolhi dois temas. Vamos continuar no álbum de 1995 para ouvirmos o balanceado Tres Deseos, também então deste álbum Abrindo Puertas, de Gloria Estefan. E vamos acabar com uma música que foi lançada em 1998 do álbum Gloria e que se chama Mi Cuba Libre, uma música que demonstra bem a oposição que a cubana Gloria Estefan faz ao regime ditatorial cubano. Desta forma, mas ela fala de uma forma muito interessante, de uma forma muito pessoal, muito... aliás, como ela diz mesmo, e é verdade, de facto, Gloria Estefan saiu muito pequenina de Havana por razões políticas de... Enfim, o seu pai era guarda-costas de Fulgencio Batista, enfim, o anterior ditador, digamos assim, de Cuba, que acabou por ser deposto por Fidel Castro. Gloria Estefan teve que fugir, por razões políticas, teve que fugir para Miami, onde acabou por ficar. Enfim, como ela diz nessa música, Cuba Libre, já não vê o seu país, a sua terra, desde pequenina. Mas, mesmo assim, não a esquece. E, como diz ela, quero mi Cuba Libre para que la gente pueda bailar. Ou seja, quero minha Cuba Libre para que o povo possa dançar. Assim é sucintamente a tradução da letra. E é uma música muito interessante, mas sempre muito bem disposta, sem lamentações, sempre com um sinal de esperança. Verdade que já lá vão 12 anos e nada mudou, depois de Fidel veio Raul, mas a verdade é que Cuba está a mudar. Aos poucos, muito poucos e muito devagarinho, mas aparentemente Cuba está a mudar. Pode ser que, ainda com Gloria Estefan entre nós, o seu desejo se concretize, ver a sua Cuba Libre. Vamos então ficar com estes dois temas e aqui acaba a emissão do Musicalia desta quarta-feira, 14 de julho de 2010. Eu estou de volta amanhã para mais uma edição, às 8h30 da noite, para aquelas musiquinhas que você não conhece, de artistas que, entretanto, não lhes são nada desconhecidos. Mas da minha parte é tudo, já a seguir a mais uma edição de Noite Entre Todos com Joana Santos. Eu estou de volta então amanhã, à mesma hora, 8h30 da noite, para mais uma edição do Musicalia. Até lá, fique bem, um forte abraço, tenha uma boa noite. Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro. Ay, sí, corazón, ya se van los sinsabores. Ya llegan los buenos tiempos. Ay, sí, corazón, ya se alejan los dolores. Y se alegra el sentimiento. Que ya se prendió la fiesta, que ya se apagó el hastío. Que ya el corazón se alegra porque tengo el amor mío. Ay, sí, corazón. Y se alegra el sentimiento. Que ya viene el año nuevo, la fiesta ya está caliente. Se le mete el deseo, se estrita del oriente. Concédeme tres deseos, estrellita del oriente. Y el campo está floreciendo y el frío ya está maduro. Y la flor del año nuevo ya está viendo su capullo. Y se alegra el sentimiento. Que ya viene el año nuevo, la fiesta ya está caliente. Se le mete el deseo, se estrellita del oriente. Se le mete el deseo, estrellita del oriente. Se le mete el deseo, estrellita del oriente. del oriente. Mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada.